Panorama Agrícola para 30 de dezembro de 2013, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua minguante, 30 de dezembro de 2013, no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: devagar se vai ao longe. No programa de hoje você confere uma entrevista especial sobre pastagens. Leite a pasto pode ser sazonal, dependendo da curva de crescimento da pastagem. Um manejo adequado para beneficiar você, produtor rural. Dica do dia. Dimensione na sua propriedade as criações animais de acordo com a oferta de água disponível. Pense em quanta água você precisa para fornecer ao rebanho e o quanto de água você precisa para manejar os dejetos. Confira a entrevista de hoje. Conversamos com Edson Xavier de Almeida, pesquisador na área de pastagens e gerente da Estação Experimental da Ipagre em Tuporanga, que recentemente esteve na Nova Zelândia, também na Austrália, e nessa viagem técnica visitou algumas unidades de processamento de leite, também pesquisas e novidades na área de pastagem, a Nova Zelândia, que é o maior exportador de lácteos do mundo. Edson, quais foram as novidades, o que que você conheceu lá na Nova Zelândia, na Austrália, que pode ser aplicado em Santa Catarina? Bom, na verdade, o que nos trouxe assim, essa viagem que fizemos, principalmente no caso da Nova Zelândia e também Austrália, mas para dizer que nós estamos no caminho certo. É claro que com muito dever de casa para fazer, né? Mas o trabalho que a Ipagre desenvolve hoje, especialmente na parte de na atividade leiteira, com produção de leite à base de pasto, esse é o caminho. Nós viemos há muitos anos, a extensão rural, a pesquisa catarinense, outras entidades também, universidades, cooperativas, mas especialmente a Ipagre, focando para a produção de leite à base de pasto. E hoje é uma realidade, está dentro das diretrizes da empresa, está dentro das diretrizes do programa de pecuária, produção de leite dessa forma. E essa é a realidade da Nova Zelândia. Eles têm um clima diferente do nosso, sem dúvida nenhuma, muito mais frio que o nosso, e com isso eles têm praticamente uma monocultura de azevém perene, que é uma forrageira de altíssima qualidade. E nós, claro que temos uma diversidade maior de clima e de fatores em geral, mas que nos permite também, com um bom planejamento, a gente atingir os níveis de produtividade que eles têm lá, e que não são altos, porque eles focam a produção de leite a pasto e não à base de pasto. Quando se diz à base de pasto, eu teria 70% de pastagem e 30% de alimento no coxo. E a Nova Zelândia não, é produção de leite a pasto e, portanto, produção de leite de qualidade e econômica. Esse é um aspecto fundamental. Então, uma vaca na Nova Zelândia é uma vaca que eles chamam de kiwi, é um cruzamento de holandês com jersey, que gerou um material chamado kiwi, né, que é esse cruzamento, e reduz o peso de uma vaca holandesa de 650 a 700 quilos de peso vivo e de uma jersey de 350 para um animal com 450 quilos, 480 quilos de peso vivo, adaptada a esse manejo sob pastejo. Essas vacas produzem em torno de 4.500 litros de leite por ano, né, o que não é muito, né, mas exclusivamente a pasto. E outro aspecto que eu acho que nós deveremos caminhar no futuro, né, é um desafio, é a produção de leite sazonal. Eles têm uma produção de leite que vai de setembro até junho, e julho e agosto eles têm férias. Fazem um sincronismo de cio dos animais para que as vacas acabem tendo período de parição a partir de agosto. E com isso eles manejam os animais de setembro a junho. Julho e agosto, férias para o produtor. Por quê? Porque eles se baseiam na curva de crescimento das pastagens E naquele período de julho e agosto, que tem neve e muito frio, não produzem leite. Então a vaca produz leite por 10 meses, 2 meses o produtor e a vaca descansam. E a Nova Zelândia tem hoje 96% do leite produzido é exportado, com uma qualidade espetacular, né? E nós temos toda essa condição de, claro, talvez não nos índices semelhantes a eles, eu disse antes, em função da qualidade do azevém perene, e nós temos que trabalhar porque nós temos a situação de clima tropical e temperado, quente e frio na maioria das nossas regiões do estado, mas temos condições de planejar as propriedades para que elas utilizem as suas forrageiras da melhor maneira possível, as tropicais e as temperadas sempre com uma qualidade maior que as tropicais, mas em condições de atingir esses índices também. Ok, Edson, nesta época do ano em que começam as altas temperaturas, qual é a orientação da IPAGRE para o produtor de leite? Nós temos um período de maior crescimento das pastagens agora. A qualidade das forrageiras tropicais está no seu ápice, né? Então é um período de utilização, né? Que nós não o adequado seria nós nos basearmos a nossa produção exclusivamente a pasto nesse período. E ainda em propriedades que não se tem um planejamento para produção a pasto o ano inteiro, seria períodos ali de abril, maio, que talvez fosse até o período de férias no futuro para o nosso produtor, né? Que é um período em que está terminando o ciclo das forrageiras de verão, e as forrageiras de inverno, tipo azevém, aveia, centeio, trevos, ainda não estão em condições de serem pastejadas, seria um período de vazio mais intenso. Depois, em julho, agosto, nós já temos produzindo as forrageiras de inverno, e depois vem ali também, antes no início da primavera, um período de um certo vazio forrageiro. Mas essa época do ano, como tu perguntaste agora, é um período de intenso crescimento das pastagens, né? E que o produtor deve se basear a sua produção a pasto. Queria salientar também um aspecto, é que na Nova Zelândia, eles têm uma precipitação muito menor que a nossa. Eles buscam água de 80 a 100 metros de profundidade para superfície e irrigam as suas pastagens todas. Eles têm a pastagem como uma cultura, né? E irrigam essas áreas e têm alta produtividade, alta qualidade, utilizando água numa situação de em torno da metade da precipitação que nós temos. Nós chegamos aqui a 1.500 até 2.000 milímetros de chuva por ano e eles estão na faixa de 800 a 1.000 milímetros. A tendência é o produtor de Santa Catarina investir cada vez mais em pastagem, também em irrigação, aproveitando a água da chuva. Com certeza. Assim, o que a gente tiraria de lição seria, né, nós aproveitar mais os nossos recursos, né, que nós temos de clima, de solo, fundamentalmente irrigação, né, aproveitando, guardando água da época que sobra, que nós temos muito mais sobrando e a gente acaba ficando dependente. Dá uma seca de 15 dias, a gente começa a chorar, e que essa dificuldade é essa. Eles passam lá quanto tempo sem chuva e conseguem sobreviver tranquilamente. Então seria a irrigação e o manejo adequado das pastagens, entender esse manejo, trabalhar forrageiras de qualidade. As forrageiras hoje que a IPAGRE recomenda já estão num nível de qualidade muito boa, né? Nós temos informações nesse sentido. A questão é se produzir mais. É ter os objetivos mesmo bem definidos dentro das nossas instituições e junto aos nossos produtores, no sentido de produção a pasto. E aí o produtor vai poder ter férias, algo que não tem hoje, porque produz todos os meses, tem a renda mensal, mas pode ter um planejamento para ter renda extra, podendo folgar um ou dois meses por ano. Com certeza, uma atividade com uma contabilidade bem feita, administrado de forma adequada, planejada nas suas pastagens, no meio ambiente, no seu rebanho de animais, de qualidade, porque vaca também, para ver, eles é vaca que produz, vaca que repetiu um cio, já vai para... não tem pena de manter animais na propriedade, porque é um animal que, se não é lucrativo, não fica, vai para abate. E eu acredito que o futuro nosso será, com certeza, nesse caminho de propriedades que estarão facilitando também a... humanizando a vida do produtor de leite, que hoje, bom, é Natal a Natal que nós produzimos leite. Será que nós não poderíamos, coloco essa interrogação, não poderíamos trabalhar dessa forma, folgando 2 meses, 3 meses do ano para as vacas e para o nosso produtor, tirando férias pelo menos daquela atividade, que nós temos uma diversificação de atividades muito maior que eles. Eles, a gente, na Nova Zelândia, nós vemos áreas lá enormes, planícies e assim por diante, exclusivamente leite. Eles mastigam, eles comem pasto, leite, né? Essa. E nós temos uma diferença, eu acho que positiva, né? Com certeza positiva, porque nós temos uma diversidade muito maior. Mas na atividade específica de leite, eu acredito que uma das coisas a se pensar no futuro é essa humanização da atividade, e não só humanização, é economicamente mais adequado a gente produzir o leite, dependendo da região do estado, inclusive, do nosso estado, produzir leite na época em que as curvas de crescimento das pastagens sejam, em termos de qualidade de produção, maiores. Você ouviu, então, aqui no Panorama Agrícola, entrevista com um pesquisador da área de pastagens, Edson Xavier de Almeida, que é também gerente da Estação Experimental da IPAGRE em Ituporanga. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.